Você está na Rádio Continental 570, Palotina, Paraná. Estamos encerrando a transmissão via satélite com a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, emissora líder da rede Gaúcha Sat. Voltamos à nossa programação local. Rádio Continental, uma emissora da rede Gaúcha Sat. 570 kHz, a rádio da comunidade. Amizade, amor, prêmios, participação, informação, esporte. Continental AM. Alô, turma ligada na Rádio Continental AM. Aqui é o Sérgio Reis. Eu espero vocês de segunda a sexta às 15h30 no programa Brasil Caminhoneiro com dicas da estrada. Papo com artistas, moda sertaneja. Não percam Rádio Continental AM, a rádio da comunidade. Brasil Caminhoneiro. Agora na Continental, Paixão Sertaneja. Ligue, participe e peça sua música. Paixão Sertaneja. Paixão Sertaneja. O seu programa na sua rádio. Continental AM. Agora, 17h33. O nosso boa tarde para você que está ligadinho na Continental. Estamos começando Paixão Sertaneja, apresentação Luiz Vieira. Prestando serviço com criatividade, liberdade e amor, energia e alto astral. Este é Roberto Vilela, um show de alegria no ar. Rádio Continental, a rádio que tem orgulho de ser palotinense. Pois é, gente amiga, agora são 9h08. Marcar aqui até o horário hoje, marcando no calendário dia 19, estamos vivendo aí uma sexta-feira, né? Uma sexta-feira de sol, né? E no mês de novembro, ano 2021. Eu faço questão de colocar aqui a data para que a gente possa marcar, né? A luz do Natal está no ar, na luz que enfeita as cidades e na solidariedade. Ao longo de 2021, milhares de clientes da Copel escolheram a fatura digital. A campanha Fatura Solidária doou equipamentos para as UTIs do Paraná e reforçou o combate à pandemia. Se você ainda recebe a conta de luz em papel, acesse copel.com e faça parte desta corrente. Que o seu Natal e o seu novo ano sejam iluminados. Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Continental AM. A lasanha sai fumegando do forno. O queijo gratinado, o molho denso e borbulhante. Ela pega a faca, corta um pedaço com todo cuidado para não desmontar a lasanha. Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado, anuncie no rádio. Continental. Um sentimento de união vai renascer e despertar. Muita alegria e gratidão e faz a gente acreditar que tudo será melhor, sempre bem melhor, tem que ser muito melhor. E o melhor de nós é prosperar sempre com você. Cevale. Cevale. Despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Cevale 570 Continental AM. Espécie corretora de seguros. Espécie corretora de seguros. Agilidade, bom atendimento, 24 horas por dia. Espécie corretora de seguros. O lugar onde você é especial. Espécie corretora de seguros. Espécie corretora de seguros. O nosso negócio é seguro. Espécie corretora de seguros. Na Independência 759, sala 3. Telefone 3649-5838. Em Palotina. Eu quero economia e bom atendimento. Eu vou com a família no hipermercado. Cevale. Tem comodidade, tem variedade, conforto e qualidade. Tem 570 Continental AM. A SERPA, Cooperativa de Infraestrutura e Eletrificação Rural de Palotina, oferece serviços em instalação elétrica, manutenção de redes e licitações públicas, priorizando a qualidade e satisfação de todos os associados e clientes. Também conta com loja física para comercialização de materiais elétricos, com uma vasta lista de produtos. SERPA, Cooperativa de Infraestrutura e Eletrificação Rural de Palotina. Fone 44-3649-7250. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Não tenha inveja dos ricos. Quem nunca sonhou em ser milionário? Viver entre luxo e festas, divertimentos, viagens e alegria. Essa aspiração é universal e é comum a pessoas de todos os países e épocas. É que a maior parte da humanidade fixa seus interesses apenas na vida material. Acreditamos mesmo que a boa condição financeira vai nos trazer a completa felicidade. É uma ilusão. Associamos o bem-estar a coisas que nos dão prazer ou satisfazem nossos sentidos. Boa comida, conforto, pessoas que nos servem e atendem aos nossos mínimos desejos. Aos poucos passamos a acreditar que os ricos é que são felizes em suas vidas, que nos parecem uma permanente festa. Quando passam em seus carros de luxo, elegantemente vestidos, suspiramos ao contemplar a beleza das joias e sequer imaginamos que algo possa estragar tal felicidade. Mas nos enganamos. As belas residências também abrigam gente que se entristece, que tem problemas, que está sujeita a doença, morte, traições, decepção. E quantas vezes os ricos carregam excessiva carga de dores que não vemos? Sim, pois o dinheiro tem o poder de trazer consigo falsas amizades, ambição, paixões e excessos. A riqueza tem um componente ainda mais grave. Não raro, ela nos escraviza. Muros altos, cercas eletrificadas, guardas de segurança, cães e grades atestam o medo que deixa sitiadas as grandes fortunas. É o temor de ladrões, de sequestradores, de gente que tentará enganar ou levar algum tipo de vantagem. E o que dizer do medo de que os amores e amizades sejam interesseiros? O que pensar das brutais disputas por heranças? São escravizações. O dinheiro tem ainda um estranho poder: o de fazer com que se gaste tanto quanto se ganha e que sempre se queira muito mais do que se tem. É comum vermos as pessoas passarem horas a buscar os melhores investimentos, as aplicações mais rentáveis. Atormentam-se com as oscilações da Bolsa de Valores e acompanham trêmulos o comportamento do mercado. Escravos do dinheiro, que deveria lhes trazer benefícios. Por isso, não tenha inveja dos ricos. Não queira ser mais um a ser dominado pelo dinheiro. Se tiver que admirar alguém, que seja aquele que consegue viver satisfeito com o que tem. Se tiver de imitar alguém, que seja o sábio Francisco de Assis, que sentiu a força escravizadora da fortuna e optou pela liberdade. Francisco pobre, feliz Francisco, que escolheu o amor em vez do dinheiro. A riqueza, sob qualquer aspecto considerada, é bênção que Deus concede ao homem para sua felicidade. Ao homem compete bem utilizá-la, multiplicando-a em dons de misericórdia e progresso, a benefício do próximo. Momento Espírita agora está nas redes sociais. Acesse as páginas oficiais Momento Espírita _ FEP para o Instagram e Momento Espírita FEP para o Facebook. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, quinta-feira, 16 de dezembro de 2021. Sempre num oferecimento da livraria mundoespírita.com.br.